Voltamos aqui, Rádio Sarau, ao pé da letra. Convidado de hoje, Carlos Careca, compositor que está lançando recentemente seu último álbum, Made in China. E, Careca, vou perguntar uma coisa muito pessoal, né, que é com relação às tuas referências, amigão. Pode falar. As tuas letras, assim, elas trazem uma coisa meio concretista, né, moderna, né? E tu, você, num processo criativo, as letras vêm após a música, o arranjo, ou ela vem meio numa simbiose, assim? Geralmente ela nasce junto, né? Letra e música. Ou então eu parto da própria letra. Às vezes eu tenho uma ideia de uma frase e daquela frase eu prossigo e aquilo vira música, né? Mas eu tenho uma referência muito forte da poesia por eu ter sido assim criado praticamente em Curitiba e ter convivido com grandes poetas como Paulo Leminski, Tadeu Wojciechowski, Adriano Sátiro, Marcos Prado, Roberto Prado. Só samurai, né? São samurais. São pessoas que me ensinaram muito a fazer letras de música, né? Fazer poesia. E por ter convivido com eles, eu aprendi. E um dos grandes mestres meus assim mais próximos mesmo, foi o Adriano Sátiro, que é um letrista e músico curitibano que hoje mora em Ponta Grossa. Quando a gente fazia canções juntos, eu sempre aprendia muito com ele, né? Eu já fazia letras de músicas antes, quando desde os 15 anos eu faço letras de música. Mas a minha poesia passou assim por vários processos, né? No começo era mais um desabafo ou era mais uma poesia que eu chamo de parnasiana, por ser uma coisa mais pseudo-romântica, assim. Depois eu aprendi que você pode brincar com as palavras. E pode falar coisas interessantes sem ser chato, né? Porque às vezes você quer falar uma mensagem e passa a ser chato, porque o cara que está ouvindo, ele quer ser surpreendido também, né? Claro. Ele quer ser surpreendido com frases musicais. Principalmente quando isso faz parte, né, do trabalho do artista, né? Ele já vem com essa expectativa. E os grandes mestres da música brasileira também sempre me influenciaram muito, né? Como Chico Buarque, Gilberto Gil, o Caetano Veloso, Paulinho da Viola, todos eles, Milton Nascimento, todos eles me influenciaram muito porque no começo dos anos 80 eu toquei muito em bar em Curitiba, né? De 84 até 90 eu fiquei tocando só em bar, tanto em Curitiba como Nova York, Berlim, Genebra. E essa escola me deu assim muito contato mais direto e íntimo com cada música, com cada canção que eu admirava, porque eu só cantava o que eu gostava também, não cantava músicas que estavam só fazendo sucesso. E naquela Sim. época a gente vivia uma época boa de canções que tinham sido lançadas nos anos 70 e no começo dos anos 80. Então, para mim era fundamental, essas músicas foram assim de tamanho de tamanha ajuda para que eu pudesse chegar ao meu estilo, ao meu jeito de escrever letra, né? Esse último trabalho aqui, que é o Made in China, a gente vê que você carregou, né, na parte sarcástica, né? Lembrando alguns compositores que gostavam muito de ser um manifesto, né? Quase comediantes, né, da música, Sei, como até vou citar aqui Joelho de Porco, né? O próprio Arrigo Barnabé, sim, né? claro. E isso também é uma espécie de trabalho, um arauto aí do sarcasmo, segundo Não, você. então, como eu te falei, esses poetas curitibanos também tinham esse sarcasmo, essa ironia, essa sátira em cima das coisas. E uma das pessoas que me influenciou muito no começo da minha carreira foi o Arrigo Barnabé. O Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, que é um outro Tamara Sansão, fantástico. que eu admiro muito, e que tem na, na origem da poesia esse sarcasmo que você diz. Você acha que a intelectualidade, sendo sarcástica, chega mais rápido no popular ou não? Não sei te responder isso. É porque eu não sou um cara popular, né? Assim, eu sou um cara cult, né? Assim, do underground, do paulistano. E eu não cheguei ainda eu acho que não chegaria, não. O que vai mudar um pouco essas coisas é o dia que o Brasil tiver mais educação, mais poder ter mais acesso à leitura, né? Também assim, ensinar as pessoas como é que faz para ler. Quer dizer, a pessoa sabe ler, mas ela vai ler uma frase e ela entende daquele jeito, entendeu? Teve uma Ou só reproduz, né? É, exatamente. É. Por exemplo, a primeira canção que do disco, ela chama-se Calma Alma, né? Desarma que é melhor, desapega que é mais sábio. E uma jornalista, sem citar nomes, ela fez um comentário em cima dessa frase, desarma que é melhor. Ela falou, ah, ele está usando isso para promover o desarmamento no mundo, né? Então, mas Lisa. É completamente jornalista contra poeta, né? Exatamente. Ela escreveu isso no jornal dela, e ela entendeu desse jeito, mas não é isso que eu queria falar. O desarma é você É dizer. desarma a alma, né? Desarma, desarma E assim. até para você é uma quase como um prólogo do teu trabalho, né? Vamos desarmar, eu estou falando Exatamente. aqui. Venha me ouvir desarmado, Isso. não fique cheio de dedos e tal. E o desarma. Também já brinca um pouco com a palavra alma, Sim. desalma, desalmado. Que é Então, na palavra, né? é a brincadeira da palavra. Então, eu sinto quando vejo que pessoas letradas vão ler alguma coisa e não conseguem. Imagine o povo que não tem possibilidade de ler, não tem tempo, não tem vontade, acaba esbarrando nisso. Então, eu acho que meu trabalho dificilmente chegaria no grande público, mas te confesso que eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei fazer realmente isso que eu faço, e para que chegue ao povo mesmo, aí já não depende de mim, né? É que eu comentei porque muitos artistas usam, né, o bom humor. O sarcasmo é uma espécie de humor, né? Sim. Humor apimentado e tal. Mas Sim. o bom humor é uma coisa, é algo que é um apelo para as pessoas lerem e tal, para porque ela querer rir, querer entender a piada, é algo que estimula as pessoas, né? E como tu falou, né? Às vezes o povo aí não lê, mas eu vejo que o povo não lê por falta de estímulo mesmo, sabe? Sim, Não é claro, de escolha, né? E às vezes um artista dizendo assim, ó, olha, veja minha música, tem uma coisa aqui engraçada aqui, né? E aí isso atinge, né? todo ser humano tem necessidade de tudo, entendeu? Eu tenho certeza que qualquer pessoa que se for lhe apresentado um bom prato que é super chique e tal, ela vai experimentar e vai gostar. Depende como você mostra o prato, né? Ninguém é obrigado a ficar comendo carne seca e farinha pro resto da vida. Sim. Não, carne seca e farinha é muito bom também. Mas eu digo assim, todo dia, toda hora, não faz bem Não, o corpo precisa de outras coisas o também. corpo precisa de peixe, precisa de couve, acelgas, sei lá, verduras em geral. E a música é assim. E o bom humor, para mim, é fundamental, porque com o bom humor eu consigo chegar mais rápido nas pessoas. Muito legal. Eu comecei assim, né? E eu tenho músicas mais sérias, entre aspas, mas sempre busquei o bom humor para chegar nas pessoas. Tá certo. Caraca, muito obrigado pela entrevista. Que ótimo tu ter aceitado aqui, porque há um tempo a gente queria já conversar com você, Tá bom, né? obrigado. Quando quiser conversar, é só mandar um e-mail, um Facebook, que a gente conversa com o maior prazer. Que legal. Então, e muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho, o trabalho de realmente de composição, que a gente se orgulha bastante, e ter o um carinho pelas letras das canções de uma forma nova, original e de bom gosto. E esperamos você aí para uma próxima vez. Tá bom, Bruno. Parabéns você também pelo seu trabalho. E obrigado pela divulgação aí de todos os compositores do Brasil, os cantores, e continue aí que a gente sempre está apoiando. Beleza. E aqui a gente termina o nosso programa aqui ao pé da letra, aqui pela Rádio Sarau. Voltamos semana que vem.